don't bounce, nigga. Off your white, white, my grace, brother. Illuminati, and the rainbow. Diamond, real water. Chanel, Gucci, Cologne, Versace. Will you pay for my art? Você dança com a minha música, mesmo sem entender tudo que eu digo. Eu sei que você vai balançar. Ei, oh, mas deixa eu te contar um pouquinho de tudo que eu sou. Posso ser porque meu trabalho tem maior valor. E o preto mais chave chapa quando eu desenho meu flow. Quero que ele sempre possa assistir meu show. Pra me contar de todo o tempo que eu ainda tenho. E há quanto tempo que o tempo me tem no tempo. De tempo em tempo eu e o tempo em movimento. E a todo tempo o tempo me tem no... Você me inspira, eu te inspiro. Você entende tudo que eu digo, mesmo sem eu ter que falar. Louis Vuitton, Balenciaga, Off-White. Com a minha música, mesmo sem entender tudo que eu digo, eu sei que você vai balançar. Ei, você vai balançar. Eu sei que você vai balançar. Ei, vai balançar. Ei, você vai balançar. Eu sei que você vai. Mesmo sem entender tudo que eu digo, eu sei que você vai balançar.